Who cares to, you know, say my? Who cares to, you know, say my? Who cares to, you know, say my? Who cares to, you know, say my? Hama vien, baby. Ai, tu ligas pra mim bem drogada. Me pareces chateada. Já te esqueceste que sou teu berço. Vida, tu tens muita lábia. E quer falar do futuro, mas nosso futuro é mudo. Miúda, por favor, não me destruas. É que eu ainda sou miúdo, sou miúdo. More bottles of me.